Marcos, estamos 0, 3, 0, grau 031. Decola no 0, 0, 0. Eu tenho decolado 44, contra o Estaladão 208. 208, 103601. Controle de Estalador, 103601, bom dia. Bom dia, 103601, contra o Estaladão da decolagem. Se deparando que eu tenho 360, foi do 3, após os metais autorizados no armeiro. 360, nós estamos 1, mais 2000 líderes, 103601. Transpondo 5516, controle Salvador 120, destino 8. Autorizado 340 para Guarulhos, aterrizou valor no zero. Decolação, voo no meio da morte, voa à direita. 55 no meio, transponde 208, controle da 339, voa ao meio. 339, voa ao horário, sempre pronto. Oeste, na frequência 1251, alternando 2835. Isso é bom, 2835, Oceania 0709, autorizado de São Paulo, 2380, via Terminal 0. Curva direita na São João, Lida, Motiva. Transpondo 5521, controle de Salvador, 120-8. 380, São Paulo, Congonhas, Terminal 10, decola da 10, curva direita, São João, Lida, Motiva. 5521-1208. 329 pronto. Tá bom. 329, São Paulo, 360, turbo 10, curva direita, servo 1, posição mótiva, 5525, transponder, 1208, controle. 360, São Paulo, servo 80, servo 1, mótiva, mótiva, servo 1, 0, controle, 2008, 329, está confirmando, servo 1, transição mótiva. Ataque em frente para a Tio Índia, ponto de espera da pista no 0 chão pronto, quem ligar no 0 na 7. A parte principal do Tio Índia, ponto de espera da pista no 0 chão pronto, quem ligar no 0 na 7. Decolar, pico no 0, 2280 graus, 029. paciente. 179, decolou 07, controle extremador 208. 208, grato. Controle Salvador, bom dia, o Xanen é 6079. Bom dia, Xanen 6079, contato Ramon de Colares, lotar o número de 380, sabe o seu voto? 380, nós estamos voando, 6079. Com 142 a bordo, 3 horas e 20 até na Campina. 1000. Segue com o número 2. Pátio Índia, reporte pronto, QNH no 017. Índia, Pátio Índia, portada pronto, segue com o número 2, voo 91, na visual com o aeronave. Autorizado, aliás, é falar que no zero, bem calmo. Ali é falar no zero, professor. Puxa, né? Oscar Charlie, 90, autorizado, rebota até o portão 7, rebota o Temer. Puxa, seu Oscar Charlie, 90, Temer. Oscar Charlie, 90, Temer. Iniciado, rebota, rebota, rebota. Voo 961 autorizado, Lima Teixeira no 0. Lima Teixeira no 0, voo 961. É falado azul 7, chame controle 1, 2, 0, 2, 8. 2, 0, 8, 3, 1, 2, 0. Azul, 2, 2, 2, 4, 1, 2. Bom dia, 1, 2, 2, 9, contato canal da colagem, preparando o doutor 3, 1, 0, 7, 2, 1, 1, até 2, 1, 3, autorizado já, Lida. 1, 2, 1, Lida, 1, 2, 2, 9. Oscar Charlie 6251, Otana 06.7, Otana. Oxalá 6251, autorizado, feedback, funcionamento, portão 612, abaixo táxi. Autorizado, posicionamento, reporta para o teste, 6251. Golo 961, autorizado, decolagem, pistão 0, vento, calmo. Livre decolagem, pistão no 0, gol 1961. Bom dia, informação Golf, Transfab. Coração, não tem nada de trabalho, é apenas um minuto, copia, já pare a ação, vou. Só um minuto, decola o 19, chame controle no 20.8. 208, obrigado, bom dia. Sou o Salvador aqui, o Oscar Nero, Oscar Charlie November, já estacionado na ponte 7. Obrigado e um bom dia. Gente, Oscar Charlie November, bom dia. Obrigado. O Golo 349, transporte. 349. Golo 349, autorizado, Santos Dumont, via Resolu 44, nível 380. Saída Salvo 1, Leda, transição Doppler. Transponder 5535, frequência do controle Salvador no 20, décima 8. Para o congestionamento, portão 3. Quase não, portão 2. Para o ponto de espera da pista no 0, via Paz, Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, NH no 0, no 7. 17, Paz Índia, vai reportar pronto no ponto de espera, 6, 2, 5. 1229, se você não resiste nossa correção, 251, aterna no 2835. 251, decola 227, time controle 120, décima 8. 208, 62, decola, bom. Salvador, bom dia, 62, decola. Salerno 251, contato Romano da Colares, preparo no 2380, saí da Sandro, ou após 2.3, autorizado na vida. 600, São Rono, 300 após 2000, direto Lira. No presente, passou 2000, Rono Lira, 6251. Aproximadamente 10 a 5 milhas. Norte, autorizado de Rio, Chilarinha 251, saúde a Lula. A gente vai 9-1-0, Sector Ben, vai lá, Bombard 1-11, Sector 0-0-0, Tenente 1-0-1-8. Chilena 251, chama-se Centro Recife, 1-2-5-1, autônomo 2-8-3-5.